não desistia. Adoro andar de skate, não me canso de andar. E mil acrobacias eu gosto de inventar, mas pratico bastante, cada dia melhor. Eu gosto de correr até o dia escurecer. Um dia uma maratona, sei que vou vencer, pois pratico bastante, cada dia melhor. É! E quando eu ganhar uma medalha na Olimpíada, vão perguntar, mas como? E eu então responderia que eu pratico bastante, cada dia melhor. É isso aí hoje! Eu gosto de leitura, tanta coisa pra aprender. É sim, mais de 1 milhão de livros um dia eu vou ler. Praticando bastante, cada dia melhor. Ei, que tal você? Talvez adore fazer mágicas, tá sempre dando um show. Tira coelhos do chapéu, é, e flores do nariz. Praticando bastante, cada dia melhor. Abracadabra. E um dia você vai fazer um carro desaparecer. E quando perguntarem qual o truque, você vai dizer: pratico bastante, cada dia melhor. É! Praticando bastante, cada dia melhor.